Caros colegas, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do debate à sexta-feira de 2015. Como tem sido usual, trazermos um tema em debate e um preletor. Hoje temos o nosso colega, grande amigo, que sempre esteve connosco, a senhora Carlos Lopes. Muito obrigado pela sua presença, por atender este convite. E a todos, sejam bem-vindos. Espero que estejam preparados para partilharem connosco este momento e darem as vossas contribuições para tornar esse espaço mais interativo e mais produzível possível, para que se tenha um debate realmente interessante e podermos todos nos alimentarmos de conhecimentos importantes que irão ajudar na produção de resultados que nós almejamos obter. Hoje vamos falar de estudos de mercado e satisfação dos clientes, e acho que, como melhor que ninguém, o colega Carlos Lopes tem maior domínio sobre o que é que vamos retratar. Vai fazer uma apresentação em síntese durante os 30, 40 minutos. Depois vamos abrir espaço para o debate. Muito obrigado a todos e creio que o Sr. Carlos Lopes pode tomar a palavra. Faz favor. Obrigado. O que nós iremos fazer aqui, e eu falo no plural, porque não vou fazê-lo sozinho, é fazer a apresentação de resultados parcelares e preliminares de um estudo que a DW está a desenvolver sobre o mercado do microcrédito no contexto angolano e sobre qual é o posicionamento da Kishi Crédito, que é uma instituição que tem uma ligação de afinidade muito grande com a DW, e que opera no mercado de microcrédito angolano, qual é o posicionamento que essa instituição tem no quadro desse mercado. Quando eu disse que a apresentação ia ser feita no plural, eu referia-me à participação também na apresentação do José Tiago, do Rui e do Casimiro, que são pessoas que colaboraram na elaboração deste trabalho, que vai ser apresentado aqui numa versão preliminar e parcelar. Preliminar porque o relatório não está concluído, parcelar porque só vamos apresentar os resultados correspondentes à província de Luanda. Nesta altura já estamos a trabalhar no relatório com os dados que foram obtidos nas outras províncias, que fazem parte do desenho do estudo, e penso eu que no final da próxima semana teremos a primeira versão do relatório produzida para ser entregue à DW, para a DW dar os seus subsídios, nomeadamente às pessoas que acompanharam a realização do trabalho de terreno e que estão mais ligadas à questão do microcrédito e destas dinâmicas de intervenção, no sentido depois de prepararmos o tal relatório que irá ser apresentado à Kishi Crédito, eventualmente, de acordo com aquilo que nós já discutimos antes no início desta sessão, na terceira semana de fevereiro. Penso que poderemos fazer uma apresentação à Kishi Crédito do que será praticamente o nosso relatório final. A apresentação que vos trazemos aqui hoje tem uma primeira parte que aborda questões mais conceptuais sobre, basicamente são alguns slides de enquadramento. Tentar perceber o que é o microcrédito, vantagens que este tipo de atividade tem, como é que o microcrédito se apareceu no quadro, no contexto angolano, quais são as instituições que estão presentes no mercado nesta altura, o que é a Kishi Crédito e como é que ela apareceu. Serão apresentados também alguns dados que a Kishi Crédito nos forneceu sobre a sua atividade, que permitem caracterizar melhor a intervenção da instituição. Depois, uma segunda parte da apresentação é a explicação da forma como o estudo foi realizado. Vamos apresentar a metodologia e explicar porque foi usado esse tipo de intervenção para recolher a informação e depois como é que ela foi tratada para efeitos do nosso estudo. Depois temos uma terceira parte da apresentação, onde vamos apresentar os resultados do Luanda, resultantes de três dos processos de recolha de informação que foram implementados, nomeadamente dos grupos focais da análise dos recortes de imprensa da DW e do inquérito que foi feito apenas para as agências da Caixa e Crédito na província de Luanda, que são 5. Finalmente, uma última parte, onde serão apresentadas algumas das conclusões que foi possível apurar e algumas das recomendações / sugestões que fará algum sentido sugerir aos responsáveis da Caixa e Crédito, no sentido de eles conseguirem aumentar a sua cota de penetração no mercado de microcrédito no contexto angolano e também aumentar, consequentemente, o grau de satisfação da sua clientela. É basicamente esta a estrutura da apresentação. Temos um primeiro slide onde se dá alguma informação sobre o que é microcrédito, que é crédito direcionado aos segmentos-alvo mais carenciados da população, a população de baixa renda, de baixo rendimento, população pobre, que tem grande dificuldade em aceder aos mecanismos tradicionais de crédito bancário, porque não tem como dar as garantias patrimoniais ou de outro tipo que normalmente são exigidas pelas instituições financeiras convencionais. Por outro lado, o microcrédito é uma filosofia de apoio financeiro que foi desenvolvida para suportar as necessidades específicas que esse grupo-alvo tem em termos de recursos financeiros para conseguir desenvolver as suas atividades, que são atividades normalmente efetuadas a uma escala limitada e com um grau de volatilidade e de imprevisibilidade muito grande. Por exemplo, os comerciantes dos mercados, que são alguns dos principais clientes da Caixa e Crédito, são alguns deles pessoas que têm um volume de negócios relativamente reduzido, que não têm bens patrimoniais, casas, automóveis, outro tipo de bens patrimoniais que possam dar como garantias para ter acesso a financiamento, para manter o seu negócio nas alturas de maior crise ou para o aumentarem quando isso é possível e, portanto, têm que fazer recurso a este tipo de produtos que são adaptados às suas necessidades. Esse tipo de atividade é uma atividade muito pouco previsível. Eles têm alturas onde vendem mais, alturas onde vendem menos e, portanto, isto coloca grandes dificuldades na satisfação dos compromissos de reembolso perante as instituições bancárias regulares que as instituições que fornecem microcrédito normalmente atendem. E por isso foram criados produtos específicos direcionados para esse tipo de operadores. Algumas das principais vantagens do microcrédito estão ali apresentadas com base num autor que é Roman, um trabalho de 2004, que eu acho que ilustra as principais vantagens do microcrédito no contexto das economias em desenvolvimento. São mecanismos de crédito flexíveis, pouco burocratizados, exigem poucos trâmites burocráticos, poucos documentos para serem preenchidos, que é uma dificuldade que boa parte destes operadores têm, porque boa parte deles têm um grande handicap na falta de nível de escolaridade e de literacia. E, portanto, esta é uma das vantagens que eu acho que é particularmente significativa. A questão da muito menor burocracia e do tipo de garantias que são exigidas aos operadores para poderem ter acesso ao financiamento. Normalmente, são mecanismos que exigem uma rápida libertação ou reembolso dos recursos financeiros. Os prazos de reembolso são curtos, porque a atividade dos operadores é também baseada em ciclos relativamente curtos de funcionamento e de obtenção de recursos financeiros. É uma atividade que normalmente, ou é um conjunto, um financiamento que normalmente é dirigido ao capital circulante das empresas, isto é, àquilo que permite aos operadores aumentar os seus estoques, diversificar os seus estoques, e menos ao chamado capital fixo. É pouco utilizado para a compra de equipamentos, por exemplo, mas é muito utilizado para a compra dos produtos que são comercializados pelos operadores ou que são utilizados pelos operadores na prestação dos serviços que eles prestam aos seus potenciais clientes. é um tipo de crédito que em muitos horizontes geográficos do mundo tem demonstrado eficácia no apoio à população desempregada, à população com menos recursos, com menos qualificações escolares. Tem sido também importante para combater a pobreza, há estudos que revelam isto em termos internacionais, e tem sido particularmente interessante do ponto de vista de conseguir trazer para o circuito formal, quer seja para a formalização bancária, quer seja para a formalização económica, vários dos operadores que estão do lado do segmento informal da atividade económica. Estas são as principais vantagens que este autor enuncia e que eu assino todas por baixo, porque elas são todas elas evidentes no contexto angolano, como noutros contextos dos países em desenvolvimento. Há, no entanto, alguns riscos que também são generalizados aos diferentes horizontes e aos diferentes países e que são enfrentados pelas instituições que fazem provisão de microcrédito aos clientes e que não são apenas os bancos, como nós iremos ver, porque, por exemplo, a Quixicrédito não é exatamente um banco. É uma instituição que fornece microcrédito, mas que não capta depósitos. Portanto, não tem a caracterização institucional que têm os bancos. Mas todos eles, em conjunto, enfrentam altos custos operacionais. A máquina que põe a funcionar microcrédito é uma máquina relativamente pesada. Os montantes que estas instituições aqui acedem para financiar os seus projetos não são muito elevados. E há um fenómeno particularmente importante e o mais grave de todos, que é a questão do incumprimento no reembolso dos contratos de microcrédito, que é um problema também generalizado e que estas instituições têm vindo a procurar enfrentar, desenvolvendo novas formas de abordagem do mercado e novas formas de vinculação dos beneficiários do microcrédito às instituições. No caso concreto de Angola, o primeiro programa governamental apareceu em 1999 e teve a intervenção do Ministério da Família e da Promoção da Mulher. Tem havido uma série de outras iniciativas levadas a cabo por outras instituições públicas, por exemplo, o MAPTS tem em curso programas de microcrédito associados à criação do que eles chamam os CLES, os Centros Locais de Empreendedorismo. O Ministério da Economia tem implementado programas de microcrédito no âmbito do Programa de Apoio aos Pequenos Negócios, o PROAPEN, que esteve em curso entre 2010 e 2012 e que apoiou sobretudo comerciantes, mototaxistas e prestadores de serviços. O PROAPEN agora foi transformado em PREI, que é o Programa da Reconversão da Economia Informal, que é também um programa económico do governo no sentido de formalizar os operadores através da sua inserção no programa de microcrédito. Mas para além das entidades governamentais, temos também a operar no mercado angolano bancos comerciais especializados em microcrédito ou com segmentos direcionados para o microcrédito. O mais conhecido de todos será o Banco Sol, não é? Que é um banco especificamente, fortemente direcionado para o microcrédito. E temos também as organizações não-governamentais, que são, se calhar, os pioneiros na intervenção no mercado do microcrédito no contexto angolano, a começar por esta própria casa, que tem um papel pioneiro no lançamento de programas com iniciativas de microcrédito no contexto angolano. Aliás, é a EDW que está na origem da criação da Quixicrédito, na sequência de várias iniciativas que foram desencadeadas no sentido de apoiar as populações mais desfavorecidas no acesso a recursos financeiros a que eles não conseguiriam aceder de outra forma. Temos aqui um conjunto variado de instituições, quase todos os bancos comerciais. Ali penso que há uma pequena correção a ser feita, é que o novo banco agora é o BAI, não é? Ou é o BAI, BAI Microfinanças, não é? Houve aí um processo BMF. BMF, BAI Microfinanças, pois houve um processo de fusão. Mas continuamos a ter um mercado com a intervenção de múltiplos atores. Atores que são as instituições do Estado, atores que são as ONGs, atores que são as instituições de microfinanças, sejam bancos, sejam instituições como a Caixa e Crédito, que não é propriamente um banco. É, portanto, um mercado diferenciado em termos da oferta, que no caso das ONGs se caracteriza pelo facto de, apesar de terem uma vertente e uma dimensão social particularmente significativa, não deixarem de terem atenção à dimensão lucrativa dessas intervenções, e que no caso das instituições, do meu ponto de vista, se caracteriza sobretudo pela existência de iniciativas que são desencadeadas, mas sem grande articulação entre elas. O que o Ministério da Família e da Promoção da Mulher faz não está articulado com aquilo que faz o Ministério da Economia, nem com aquilo que está a fazer o Ministério da Administração Pública, do Trabalho e da Segurança Social. E isto cria algumas dificuldades, ou pelo menos evita que sejam aproveitadas as sinergias que poderiam ser potenciadas com a intervenção coordenada destas organizações. Do meu ponto de vista, deveria haver um esforço de criação de um mecanismo de coordenação que agrupasse as instituições de microfinanças, que agrupasse as ONGs que trabalham na área e que agrupasse as instituições estatais, e que fizesse a coordenação do sistema no sentido de reforçar o sistema de microcrédito no contexto angolano. Mas isso é uma perspectiva pessoal que pode eventualmente ser vista com outros olhos, pode passar para a próxima. Há uma lei das instituições financeiras de 1999 que regula a intervenção destas instituições a nível do microcrédito, que está aí, é a Lei 1/99 de 23 de Abril, e é no âmbito desta instituição, desta lei, que se processou à criação formal da Caixa e Crédito, não é? Foi no âmbito deste enquadramento jurídico que apareceu a Caixa e Crédito, depois da DW ter operado durante vários anos um programa que era o programa SLP. Né? Zé Tiago, dê-me lá uma ajuda, explique lá isso. Sustainable Livelihoods Program. Que também me poupa a garganta 2 ou 3 minutos. Vale? É que eu estou com anginas e, portanto, costumo um bocado a falar. Explique lá o que é que foi a intervenção da DW para fazermos a ponte para a Caixa e Crédito. Na verdade, a partir do programa da SLP, a DW trabalhou no... Eu vou falar da minha experiência como funcionário. Não precisa. Eu fui das pessoas que comecei aqui como estagiário e exatamente entrei na altura em que se estava a discutir a lei das instituições financeiras, e por intermédio do SLP participei no estudo de base que ajudou a elaboração da lei das instituições financeiras, que depois deu o surgimento da instituição de microfinanças que é hoje a Caixa e Crédito. Na verdade, a partir da existência da SLP, que fazia o trabalho de microfinanças, que era de sustentabilidade, liderança e poupança, assim que se chamava a SLP, foi quando então se deu, criou-se a ideia do surgimento da Caixa e Crédito como uma instituição versada somente para o provimento de microfinanças às comunidades mais desfavorecidas e como a própria Caixa e Crédito chama, que é aos pobres economicamente ativos, ou seja, aquelas pessoas de poucos recursos que não tinham acesso aos serviços financeiros das outras instituições financeiras, como o banco e alguns programas implementados pelo governo, mas que tinham uma atividade económica a desenvolver. Não sei se o Sr. Alan tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu acho que isto é. Mas SLP, o próprio projeto, começou com uma pesquisa que fizemos em 1994-95, no próprio Rock Center, hein, com uns mulheres empresárias, e começamos com, acho que a primeira experiência foi com 30 mulheres. Logo depois funcionaram ao longo do ano, e logo 1996 alargamos para 60. O projeto realmente foi lançado de uma maneira séria em 98-99, quando o próprio SLP foi criado, e ganhou uma certa escala na altura. Mas em 2002, com a assinatura de Pagem, o programa saltou para o mundo, e tivemos um programa principalmente virado para as mulheres, mas no, deslocadas em Luanda. Fizemos uns trabalhos na altura com desmobilizados de guerra, etc. Mas só em 2006, a transformação em Quixa Crédito aconteceu. E foi a mesma altura que a programa da SLP fez os seus primeiros lucros, hein? No início de 2006, os custos de operação foram menos do que o rendimento. Então, eu acho que foi uma boa altura. 2006. Então, não houve mais subsídios a partir dali dos doadores ou internacionais, e a partir daquela data o Quixa Crédito começou a mobilizar fundos dos bancos, hein, do mercado, do capital, um pouquinho, hein, emprestou dinheiro dos vários bancos. Hein. Então, sobre a Quixa Crédito. Já tem uma história. Exato. Mas era também para poupar a minha garganta. Sim, claro. Ajudar. É importante perceber que a Quixa Crédito não é um banco, porque empresta dinheiro às pessoas, mas não capta depósitos das pessoas. Isso é uma diferença significativa, porque temos outras instituições no mercado, como por exemplo o Banco Sol, que faz ambas as coisas. Foi em 2006 que foi transformada em foi criada como instituição de microfinanças, tem vindo a desenvolver a sua atividade, sobretudo baseado na metodologia de criação de grupos solidários. Este é um elemento particularmente importante no processo de concessão de microcrédito, porque é a forma de permitir ultrapassar as dificuldades que os operadores têm em termos individuais de oferecerem garantias às instituições financiadoras. No sistema do grupo solidário, cada elemento do grupo é solidariamente responsável pelos incumprimentos que possam eventualmente ocorrer. Isto funciona não apenas como uma garantia para o próprio grupo, mas também como um mecanismo de pressão social, entre aspas, que os próprios coparticipantes do grupo solidário exercem sobre os seus pares, no sentido de eles cumprirem as suas obrigações de reembolso ou de, em várias situações, até se juntarem para apoiar as situações de dificuldade temporária, episódica, pontual, de alguns dos elementos que estão associados ao grupo de microcrédito. Como nós iremos verificar, a esmagadora maioria da carteira de clientes da microcrédito está associada a esta metodologia do crédito em grupo, ainda que nesta altura a Quixa Crédito também já forneça microcrédito em base individual, mas no volume da carteira de crédito com que a instituição funciona, o grande peso continua a ser o dos grupos de crédito, quer no seu modelo regular, quer numa versão mais específica que a Xicrédito está a utilizar, que são os chamados grupos comunais, que, nomeadamente no caso de algumas províncias, onde essa experiência tem vindo a ser posta em curso nos últimos tempos. Alguns dados sobre a Xicrédito, isto são mesmo dados da instituição, todos os dados que aqui aparecerem, que são dados quantitativos sobre o funcionamento da microcrédito, são dados oficiais, dados que foram fornecidos pela Xicrédito para apoio ao estudo. Então, até agosto de 2013 teriam concedido mais de 16 mil empréstimos, com uma carteira de clientes que estaria avaliada na ordem dos 16 milhões de dólares, perto disso, não é? A operar com 13 filiais e 4 sub-ramos em 14 províncias de Angola. 5 dessas filiais estão na região de Luanda e é sobre essas que nós vos vamos apresentar aqui os resultados da nossa investigação. Os seus clientes são principalmente das áreas urbanas, mas também das áreas suburbanas e rurais. Mas o grosso da carteira de clientes é da área urbana, como no caso de Luanda, onde 50% da carteira de clientes está aí concentrada. Mais alguns dados aparecem no slide a seguir, referentes, por exemplo, à evolução institucional da Xicrédito. Entre dezembro de 2009 e setembro de 2013, verifica-se um relativamente pequeno aumento do número de agências, mas um aumento do número de oficiais de crédito, e os oficiais de crédito são um elemento particularmente importante na estrutura de funcionamento das instituições de microcrédito, e verifica-se também um aumento do staff geral da instituição, isto em termos tendenciais, não é? Podemos avançar. Este quadro, que é um bocado mais complicado de ler, porque é maior, identifica as características dos produtos principais que a Xicrédito coloca no mercado nesta altura. Temos, fundamentalmente, dois tipos de produto, o 1 e o 2, que são os grupos solidários, quer na modalidade de, regular, quer na modalidade reforçada. Depois temos o Kishi Negócio, que é mais direcionado para a área individual. E temos outros produtos que foram experimentados em ocasiões pessoais, mas que ainda não estão totalmente estruturados, e este estudo vai eventualmente apontar algumas pistas no sentido do desenvolvimento do tipo ou do leque de oferta que a Xicrédito oferece aos seus clientes. Estão ali identificadas as taxas de juro, que são semelhantes nos vários tipos de crédito que são concedidos, os montantes mínimos e máximos do crédito concedido, o valor médio, a maturidade dos empréstimos, há uma série de indicadores, a frequência de reembolso, nomeadamente das taxas de juro, que num caso é quinzenal, noutras é mensal, e depois a população-alvo ao qual se destina este tipo de crédito. No fundo, isto dá uma ideia, este quadro, do que é a oferta da Xicrédito em matéria de produtos que nesta altura estão colocados no mercado. Um dos objetivos deste estudo é identificar em que medida é que será necessário à Xicrédito dar um salto em frente para alargar a sua área de influência, o seu grau de penetração do mercado, apresentando outro tipo de produtos ou fazendo o desenvolvimento destes produtos que aqui aparecem referenciados como estratégia de alargamento da sua cota de mercado e de reforço da sua visibilidade e notoriedade. Reparem que estamos a falar de taxas de juro de 3,4%, que parecem ser taxas relativamente baixas, se comparadas com as taxas da banca comercial regular, mas que para pessoas que funcionam com negócios que geram poucos recursos, são taxas de juro com algum peso. Aliás, é uma das sugestões que é feita pelos informantes na recolha que nós fizemos, tem a ver com a necessidade das instituições olharem para o peso relativo que esta taxa de juro significa, tendo em atenção a escala à qual estes agentes desenvolvem os seus negócios e o imponderável que acontece associado a estes negócios. Iremos também perceber que outra das questões que eles colocam como significativa é a questão do prazo de reembolso, que consideram demasiado apertado e que seria necessário que a Caixa de Crédito estivesse aberta à possibilidade de flexibilizar mais estas duas dimensões das características dos produtos que oferecem. Uma terceira, entre aspas, reclamação, se eu posso dizer assim, que foi detectada, tem a ver com os montantes de crédito concedidos. Alguns dos operadores com quem falámos, quer através do questionário, quer através dos grupos focais, alguns dos oficiais de crédito também referiram muitos feedbacks dos clientes relativamente aos montantes do negócio, que eles consideram serem demasiado curtos no seu limite máximo, sobretudo por parte dos clientes cumpridores, aqueles clientes que já percorreram os vários ciclos de negócios e já chegaram ao patamar máximo possível no quadro da instituição, consideram que seria eventualmente necessário alargar-se, aumentar-se o leque, colocar o patamar superior a um nível ainda maior para permitir que os seus negócios continuassem a decorrer de forma sustentável e a terem possibilidades de crescer. Finalmente, e fazendo já aqui esta primeira incursão nas sugestões barra reclamações barra sugestões, outra questão que foi muito aflorada foi a questão que tem a ver com o facto de não ser dado crédito para o arranque de negócio, o que foi considerado como uma situação que deveria ser pensada pela instituição, porque em muitos casos o arranque de negócio revela-se decisivo para o processo de funcionamento dos agentes que têm este tipo de característica. Vamos avançar. Mais alguns dados. Em setembro de 2013 haveria um total de 15.438 empréstimos ativos por parte da instituição, distribuídos em termos provinciais e nacionais, da forma que ali aparecem. É de referir que há algumas agências que têm, que se destacam claramente, que são as que têm maior nível de empréstimos ativos nesta altura, a do Hoje e a Ainda, a de Viana, a do Quilamba e Quiaxi, todas estas em Luanda, a do Lubango, todas com valores superiores a 1.400 empréstimos ativos. Vamos avançar. Em junho de 2014, estes são dados já que foram solicitados por nós à instituição, tendo em atenção que aquelas agências foram as agências nas quais nós fizemos o nosso estudo. A situação geral era a que ali aparece referida. Um total no conjunto das 10 agências de 15.595 empréstimos ativos, correspondentes a esse número de clientes, com 1.761 clientes individuais e 13.834 clientes em grupo. Temos também ali a mesma repartição que permite perceber que há algumas agências que têm um peso específico maior, Hoje e Ainda, que apanha ali o município do... Agora, não sei se é município ou distrito urbano, não é? Do Cazenga. É município. Porque tem havido aí muitas alterações na estrutura administrativa e que é um município muito com uma densidade populacional grande, com uma concentração populacional grande. Quilamba, Quiaxi também se destaca, e Viana, são as três maiores na província de Luanda. E depois Lubango, e Benguela e Cabinda também se destacam no contexto das outras províncias, sendo que o caso do Uambo e particularmente a do Luena, o Luena será eventualmente a área onde é mais recente a intervenção da Caixa Crédito, portanto apresenta ali valores consideravelmente mais reduzidos. ainda alguns dados que têm a ver com o tipo de atividades que são financiadas e com a sua localização. Basicamente, a Caixa Crédito fornece crédito a comerciantes sediados nos mercados, nas cantinas, em residências e em estabelecimentos da rua, falta ali uma vírgula, financia a prestação de serviços, basicamente táxis, serviços de transporte, salões de beleza, alfaiates, barbearia, e aquilo que é designado pela instituição como a pequena produção, nomeadamente alfaiates, serralheiros, quem fabrica cadeirões, pequenos restaurantes. Os pequenos restaurantes não deveriam estar ali, devia estar na parte dos serviços, mas este quadro foi-nos fornecido diretamente pela Caixa Crédito. Daí que não tínhamos querido mexer na sua estrutura. Isto é informação oficial, mas os pequenos restaurantes deviam estar na prestação de serviços, que é a segunda categoria. Mas houve mais clientes em junho do que setembro, não é? Sim, sim. É, não, mas o setembro é do ano anterior, não é? É 2013. Ah, é 2013. Este é 2014. Estes foram os dados que nos foram dados, claro, antes do arranque da atividade. Da nossa atividade de pesquisa, não é? Calhar aí os pequenos restaurantes estão na produção por causa da confecção de alimentos, de refeições. Pois, pode ser, né? As pequenas, as cozinhas e esse tipo de situações, pode ser isso. Mas, basicamente, são operadores ligados ou muito próximos de situações de informalidade que estão a ser financiados por este tipo de atividade. Passando para o caso de Luanda, que é aquele que nos interessa a partir daqui, porque a partir daqui iremos entrar nos dados que foram recolhidos por nós. A situação em junho de 2014 era aquela que ali aparecia identificada, destacando-se as três grandes agências, Viana, Quilamba, Quiache e hoje ainda, e verificando-se que o crédito individual tem muito pouca expressão ainda na atividade da microcrédito, da Caixa Crédito. Basicamente, continua a ser o crédito em grupo, o crédito solidário, a matriz essencial do funcionamento da instituição. Acho um pouco diferente quando olhamos para o valor daqueles créditos, porque os individuais, quase em termos do valor financeiro, claro, é muito mais alto. Mas essa informação não nos foi fornecida. Ok. Mas se calhar ainda pode ser pedida. Yeah, porque há valor do valor dos individual, eu acho que... Como se sente estar para cima. Sente estar para cima. Exato. Sim. Quem acaba os ciclos solidários é que pode aceder a créditos individuais. A média para individual pode ser 2, 3, 4 mil dólares. Enquanto o solidário é, parece que, 500 euros. Pois é, isso é uma informação interessante para pedirmos à Caixa Crédito para juntarmos a esta para fazer a análise das duas dimensões, não só em termos do número de clientes, mas também do volume de negócios que correspondem aos dois tipos de créditos. Não é? Ok. Bom, os objetivos do estudo já aqui foram enunciados, mas ali aparecem mais detalhados. Realizar um estudo de mercado para perceber qual é o grau de penetração do mercado da Caixa Crédito, como é que as pessoas que usam microcrédito e que trabalham nas instituições microcrédito veem o posicionamento da microcrédito no mercado, para avaliar o potencial que existe no mercado em relação a produtos existentes, retrabalhados ou a novos produtos, para avaliar o grau de satisfação dos clientes com a instituição e para avaliar também, ou para tentar perceber porque que há clientes a abandonar a instituição, que é um fenómeno que foi detectado e não apenas na Caixa Crédito, mas noutras instituições. Como consequência deste estudo, pretendem-se apresentar não apenas os resultados apurados, mas também efetuar um conjunto de recomendações que permitam à administração da Caixa Crédito definir estratégias para melhorar o seu posicionamento no mercado numa perspectiva de curto e médio prazo. A metodologia recorreu a uma combinação de diferentes métodos, qualitativos e quantitativos. Utilizámos a revisão da literatura existente sobre o microcrédito, não apenas em termos nacionais, mas em termos internacionais. Construiu-se com base nos recortes de imprensa que a DW faz, um dossiê de imprensa só direcionado para o microcrédito, que permitiu uma primeira aproximação ao grau de posicionamento no mercado da Quixicrédito. Foi-se à procura de informação junto dos agentes de crédito, nomeadamente dos oficiais de crédito e do staff da Quixicrédito e dos clientes, através de grupos focais, sobretudo, e de um inquérito para amostragem aos clientes. Quer os grupos focais, quer o inquérito por amostragem aos clientes foram feitos numa primeira fase na província de Luanda, nas agências de Luanda. Teve a ver com questões de organização logística da equipa e posteriormente foram feitos nas províncias. Os grupos focais foram direcionados para, por um lado, os oficiais de crédito e, por outro lado, para os potenciais clientes. Cada um destes elementos teve como suporte guiões de apoio para a realização dos grupos focais, quer um questionário para a realização do inquérito. Foi efetuado para o inquérito um plano de amostragem que permitiu definir um horizonte em termos de número de inquéritos a realizar, que foi ultrapassado, é bom que se diga, e bastante. Pode avançar. As fontes de informação que foram utilizadas são as que aqui estão enunciadas, desde a literatura científica, artigos do Jornal de Angola e de outras publicações angolanas, à legislação angolana, documentação fornecida e informação estatística fornecida pela Quixicrédito e os dados empíricos que foram recolhidos no quadro da nossa pesquisa no terreno. Foi uma pesquisa relativamente ampla e alargada, onde a informação recolhida através dos diferentes instrumentos de recolha de informação foi posteriormente cruzada para, através da chamada triangulação da informação, se chegar às conclusões e depois avançar para as recomendações. Eu vou aqui abordar muito rapidamente estes dois slides a seguir, que foram feitos com base nos recortes de imprensa que a DW efetua periodicamente. Como vocês saberão, a DW produz mensalmente um documento de recortes de imprensa, organizado em várias áreas temáticas, e uma delas, a partir de determinada altura, passou a ser o microcrédito. Com base nesses recortes de imprensa, nós fizemos uma contagem do número de referências que apareceram efetuadas por esses recortes às instituições de microcrédito e, particularmente, à Quixicrédito. No horizonte temporal entre 2006 e 2014 foram identificadas 100 notícias publicadas em diferentes órgãos de comunicação, das quais 21 reportavam à microcrédito. Esta é uma primeira aproximação ao grau de penetração. Reparem que quer o Banco Sol, quer o BPC têm mais referências na imprensa, o que é uma primeira aproximação ao grau de visibilidade no mercado que as instituições têm, por via indireta através da comunicação social. O quadro a seguir, ou o gráfico a seguir, reflete isto em termos percentuais. Se tomarmos como boa esta informação e esta abordagem, poderemos dizer que a fatia de mercado da Quixicrédito se situaria nos 21%. No estudo, para além da abordagem entre o período de 2006 e 2014, nós fazemos o mesmo tipo de análise para o período entre 2012 e 2014. E fazemos também a avaliação da forma como evoluiu o número de referências ao longo, desde 2006 para cá, da Quixi Crédito, que não aparecem aqui nesta apresentação, porque, como vocês estão a perceber, ela está bastante extensa e ainda há muita informação para apresentar. Isto era só para ilustrar a forma como esta metodologia foi usada para ajudar a definir o grau de penetração da Quixi Crédito no mercado, para identificar quem é a concorrência principal da instituição. Neste caso, o BPC, o Banco Sol, que são os mais importantes comparativamente à Quixi Crédito. Rui ou Casimiro? A minha garganta está a dar sinal e, portanto, agora é com vocês a parte dos grupos de férias. Bem, nós realizamos grupos focais em todas as agências onde a agenda passou. Isso para realmente podermos levantar algumas informações no que concerne o trabalho deles do dia a dia, não é? E temos esse quadro aí, por exemplo, está dividido por agência, a quantidade, o sexo e a idade realmente dos oficiais. Temos uma divisão. Está dividido em duas partes, temos o grupos focais primeiramente com os oficiais de crédito e temos também grupos focais com os potenciais clientes. Então, para esta temos aí, por exemplo, Mabor, a agência da Mabor, 9 pessoas participaram, né? Uma quantidade de 9 pessoas participaram, que na sua maioria eram de 26 a 40 anos de idade, né? Quilamba Quiache, Viana, Morro Bento, hoje ainda, foram submetidos a algumas questões com relação a Quixi Crédito, que nos permitiram levantar algumas informações. Temos aí um total de 51 pessoas, no total de Luanda. Só Luanda? Só Luanda. Mas nas províncias há quase um número semelhante, não é? Excepto. Então aí levantamos algumas informações positivas, também negativas. Deu-nos para perceber que também ainda há uma fraca, não digo fraca, não é? Mas já não é salutar aquela comunicação. É isso que a gente já escreveu nas recomendações que enviamos para Gorro Lopes. Não em todos os lados, mas em algumas agências, entre os oficiais e, sobretudo, os gestores. Porque a maior parte das dificuldades que eles apresentam, eles encaminham, bem, não têm notado uma resposta, não é? Ou uma solução imediata ou mesmo demorada, e que tem estado a dificultar muito o trabalho deles no campo. Então, para eles... Não foi inocente termos escolhido os oficiais de crédito como informantes, porque eles são pessoas que estão muito por dentro de todo o sistema. Exato. E que têm uma relação muito próxima, por um lado com a instituição, por outro lado com os clientes. Quer dizer, constituem uma ponte entre o cliente e a agência. Nesse caso, ele recolhe a informação do terreno. Pronto, aquela parte que aqui os clientes diz que é a parte solidária, né? Fazem um acompanhamento diário dos clientes, como é que é a venda, como é que é feito, tipo o acompanhamento como é que vamos assim, da entrega do montante até o reembolso. Uhum. Eles fazem o acompanhamento desde o início do processo, o valor inicial, da primeira sondagem, a intenção do cliente em pedir o empréstimo, avaliam ou ajudam a avaliar, dá um treino, depois fazem a formação dos clientes, depois fazem o acompanhamento periódico da forma como os clientes estão a gerir o negócio. Portanto, eles têm aqui um papel fundamental no funcionamento do mecanismo. Eles são o ponto, são a cara da Quixi Crédito junto dos clientes e são o fator de confiança principal que os clientes têm na atividade da instituição. Uma das nossas recomendações irá apontar claramente para a forma como deve ser gerido o segmento dos oficiais de crédito dentro das instituições. Porque quanto mais motivados e mais preparados estes agentes estiverem, maiores probabilidades de sucesso têm no desenvolvimento da sua atividade. Casimiro, é só para dizer também que a razão pela qual nós fazemos o grupo focal com os oficiais de crédito é que, ao contrário de algumas instituições, né, de microfinanças, desculpa, outras instituições bancárias, as instituições de microfinanças distinguem-se das outras exatamente pelo fato, por esse contato entre o cliente e a instituição. As instituições de microfinanças têm um elevado número de pessoal e por exemplo, os oficiais de crédito. Esses oficiais de crédito são geralmente a ponte entre os clientes e a instituição. Então, como nós queríamos saber qual é o nível de satisfação, quão satisfeitos os clientes estão em relação ao serviço que a Cristi Crédito presta, não haveria pessoa melhor para nos esclarecer, a não ser os próprios clientes, os quais nós fizemos algumas perguntas, e os oficiais de crédito, que são as pessoas que diretamente lidam com os clientes. Então, nós fazemos esses inquéritos em todas as províncias, mas como estamos a falar em Luanda, fizemos isto cá em Luanda, em todas as agências, né? Com todas as agências cá, fizemos entrevistas, as mesmas perguntas, e pudemos, a partir daí, sem eles terem receio do que é que o cliente vai pensar, porque são perguntas não vinculadas diretamente com a Cristi Crédito, nós podemos ter qual é o parecer de cada um dos, ou pelo menos de cada grupo de oficiais de crédito dos clientes, o que é que os clientes acham, e mesmo pela experiência deles, quais são os tipos de serviços que poderiam dar maior lucro, maior benefício, e que a Cristi Crédito não está explorando. O mesmo fizemos com os clientes, fomos para lugares diferentes onde os clientes atuam, fomos encontrar os clientes nos encontros que eles têm. Por exemplo, tem muitos clientes que fazem o grupo solidário, então quando eles estavam reunidos, nós fomos para lá e pudemos entrevistar uma boa parte dos clientes. Outro segmento dos clientes que nós exploramos também são os potenciais clientes. Os potenciais clientes nós definimos como grupo de pessoas que exercem atividades que, ou com intenção, né, de exercer certas atividades que seriam aceitáveis para serem clientes da Cristi Crédito. Nós fomos a praças, geralmente, e pegamos um número de pessoas, fizemos algumas perguntas, como se já alguma vez ouviram falar sobre uma instituição de microfinanças, se sabem o que é a Cristi Crédito, se pudessem fazer um empréstimo a uma instituição de microfinanças como a Cristi Crédito, quais são os serviços que eles gostariam de aderir, o que é que mais gostariam, quais seriam as desvantagens e tudo mais. Então, com esse montante de informação, nós pudemos, né, providenciar ao nosso consultório e pudemos pelo menos compreender melhor tanto as pessoas que estão dentro do sistema, os clientes, aqueles que lidam com os que já estão dentro do sistema, que são os oficiais de crédito, assim como aqueles que eventualmente a Cristi Crédito quer atrair para o sistema, que são os potenciais clientes. Era possível para pôr ali aquele documento em Word, que também está, se minimizar aquilo, só para dar uma ideia de qual é a dimensão total. Aí embaixo está um documento por Word, aí, ok. Agora, se não se importa, baixa. Não. Minimizar. Baixa ali do lado direito, naquela setinha. Sim. Mas, Força, lá para o fundo do documento. É só para darmos ainda para cima. Porque está. Pronto, aqui temos o total que foi de informantes nos grupos de oficiais de crédito distribuídos entre províncias e Luanda. Foram escoltados um total de 79 oficiais de crédito, 50 homens, 29 senhoras. Portanto, e depois, a nível de potenciais clientes, pode baixar se não se importa também. A nível de potenciais clientes, foram auscultados 103 pessoas, das quais 32 homens e 72 senhoras, distribuídos entre as províncias e em Luanda. Portanto, em termos de recolha de informação, só a nível dos grupos focais, isto é um esforço grande que envolveu, que abrangeu um leque bastante amplo de informantes e que forneceram informações preciosas e de grande utilidade para o estudo. Repare, podemos voltar à apresentação. Era só para dar uma ideia da dimensão global a nível do projeto todo, só estamos a falar de Luanda. Então, houve a análise da informação dos recortes de imprensa, na primeira abordagem, a análise da informação destes grupos focais, com toda a informação que resulta das sessões que foram aplicadas, mas eventualmente o elemento mais importante, o elemento central à volta do qual os outros se articulam, foi um inquérito por questionário que foi feito a clientes atuais da Cristi Crédito. podemos avançar. Estão aqui apresentadas as principais características. Nós fomos apenas inquirir clientes que estão a funcionar na Caixa Crédito entre 2008 e 2013, a partir da informação que nos foi fornecida pela própria instituição. Tínhamos estabelecido como base uma amostra de 885 informantes, que era um valor calculado com base no intervalo de confiança de 95% e com erro de amostragem de 3,20%, a partir de uma base de universo de clientes situada em maio de 2014, porque foram os valores que os valores de junho que apareceram ali ainda eram relativamente provisórios, estes eram valores definitivos, e nós trabalhámos com os valores de maio de 2014 a partir de uma amostra de um universo total de 15.806 clientes. Nós tínhamos apontado no nosso estudo para a possibilidade de inquirir 885 clientes. Tenho a satisfação de vos dizer que ultrapassámos este número. No total, o inquérito permitiu apurar. Depois, esta amostra estava repartida pelas províncias e pelas agências em função de diferentes critérios, que têm a ver com o número de créditos ativos, com as características de género dos clientes, são homens ou são mulheres, com o tipo de crédito, se é individual ou solidário. Ou seja, foram identificados um conjunto de critérios de segmentação da amostra que nos permitiram dizer, antes do início do processo, que, por exemplo, na agência do AMBO vão ser inquiridos X clientes, tantos de grupo solidário, tantos de grupos de crédito individual, tantas mulheres, tantos homens, etc. Tudo isso foi definido num plano de amostragem que aparece nos anexos do relatório que nós vamos apresentar e que não aparece aqui. Mas posso também adiantar-vos que o resultado final desta operação foi que foram inquiridos no total 1.115 clientes. Portanto, temos também aqui uma amostra de base que é um valor que é bastante significativo para um estudo desta natureza e que nos permite ter alguma segurança nas conclusões que o inquérito vai permitir trazer ao estudo e na credibilidade e na confiança que podemos ter nessa informação. Já agora, aquela informação que aparecia ali sobre o intervalo de confiança de 95% na coisa anterior ajuda a perceber esta questão do... No anterior. Para trás. Dizemos ali que a dimensão da amostra foi calculada para um intervalo de confiança de 95%, com erro de amostragem de 3,20%. O que é que isto quer significar? Isto significa que se este inquérito fosse voltado a ser feito 100 vezes, mais 100 vezes, em 95 delas, a probabilidade dos resultados que nós obtivemos ia acontecer com uma margem de erro de 3,20%. O que significa que os dados que nós recolhemos têm grande credibilidade em termos analíticos. E mais ainda, porque nós ultrapassámos o valor da amostra. Portanto, estes valores até aqui aparecem por defeito. O grau de confiança que nós podemos fazer na nossa amostragem é um bocadinho superior que àquele que nós estabelecemos, porque o valor da amostra, o número de respondentes da amostra, excedeu em quase 200 informantes o valor que tínhamos pré-estabelecido e que permitia ter aquela sustentabilidade e aquele suporte em termos de confiança. Vamos avançar, então. Isto já foi referido, são os critérios de estratificação que foram usados e que foram o género, o estado de crédito, a modalidade de crédito e o tipo de atividade. Ou seja, quando o pessoal da equipa técnica foi para o terreno entrevistar os clientes, sabia que na agência do Hoje Ainda ia entrevistar X clientes distribuídos da seguinte forma: uma proporção de homens e uma proporção de mulheres, uma proporção de comerciantes, outra de prestadores de serviços, outra de pequenos produtores. Uma determinada proporção desses clientes tinham crédito solidário, outros tinham crédito individual. Portanto, todos aqueles critérios foram consubstanciados num documento a que nós chamámos plano de amostragem e que identificava isto com toda a clareza. O inquérito foi administrado por inquiridores devidamente formados para o efeito, teve por base um questionário que procurava responder àquelas questões que ali estão, em termos de grande grupo de questões. Havia um grupo de questões sobre a imagem institucional da Quixicrede, outro sobre a percepção sobre a marca, outro sobre o grau de satisfação de clientes, razões da satisfação barra insatisfação, necessidades de financiamento dos microempreendedores, impacto social do microcrédito. Estes foram os grandes conjuntos de questões que foram colocados. O questionário foi transportado, graças ao Camal, ali está, para tablets, o que foi uma vantagem comparativa muito grande, porque os inquéritos ficaram automaticamente registados no software, e isso, para além de garantir maior fiabilidade na inserção dos dados, também garante depois maior facilidade de tratamento, porque foi-me fornecida a informação em suporte Excel, não é? E depois foi fácil fazer, muito fácil, é automático fazer a conversão do Excel para o software estatístico SPSS, que é aquele que eu domino melhor, e foi com esse que foi feito o tratamento da informação. E pronto, a partir de agora vamos passar a apresentar aqui alguns elementos que resultaram do inquérito, baseado apenas na informação recolhida na província de Luanda, nas 5 agências da província de Luanda. 539 elementos, portanto, menos de metade da amostra, neste caso, da amostra final com que vamos trabalhar. Quanto à idade, a maior parte dos clientes estavam acima dos 45 anos, 76,9%, e a distribuição por escalões etários é aquela que aparece referenciada no gráfico, sendo que se chama a atenção que os extremos da escala, chama a atenção, mas tem a sua explicação, são aqueles que aparecem menos representados na amostra, isto é, indivíduos entre 18 e 24 anos, apenas 2% da nossa amostra, num total de 11 indivíduos, desta amostra de 539, indivíduos com mais de 65 anos, 6, isto é, apenas 1% da nossa amostra. Isto não tem nada de surpreendente, porque os jovens são pouco credíveis, do ponto de vista da instituição, para receberem crédito, não têm o capital de confiança que podem oferecer à instituição, até porque muitos estão em início da atividade. Os mais velhos, assim, os mais da minha idade, já estão no descanso, na reforma, já trabalham menos. Os de mais de 65 anos. Mas, de qualquer das formas, o segmento fundamental, que vai entre os 45 e os 64 anos, que corresponde aos tais 76,9%, são pessoas a idade madura, portanto, pessoas que têm que inspirar algum grau de confiança aos oficiais de crédito e depois à instituição para lhes ser fornecido o serviço. Mais algumas informações: esmagadora maioria de angolanos, são muito raros os estrangeiros que têm acesso ao microcrédito. Com um nível de escolaridade baixa, a maioria são os que se situam entre a 5ª e a 6ª classe. Depois, são pessoas que pertencem a agregados familiares numerosos. 61% dos inquiridos inseriam-se em agregados familiares com mais de 5 pessoas. 5 pessoas não é exatamente um agregado familiar numeroso para o padrão angolano, mas é um agregado familiar numeroso. Dos que foram inquiridos em Luanda, 69%, aqui há uma questão nesta questão, porque quando foi feito o inquérito em Luanda, a pergunta que deveria ter sido feita era onde é que residiam. Isto não tem a ver com o lugar de onde as pessoas vivem, mas com o lugar onde nasceram. Isso vai ter que ser corrigido. dos que foram inquiridos em Luanda e que, portanto, vivem em Luanda para terem acesso ao microcrédito, 69% são de cá, 9% são do IJ, são as duas províncias que se destacam mais. A grande maioria vive na área periurbana, portanto, nos bairros periféricos que circundam a cidade. 73% são proprietários da casa onde residem, pelo menos foi isso que informaram. E a grande maioria não tem depósito bancário, que é também uma situação interessante. Não foi ali colocado o dado, mas depois irá ser apresentado na versão final. Quanto à situação ocupacional, prevalecem os trabalhadores independentes e os proprietários de negócios, que em conjunto representam 98% dos inquiridos. Há aqui uma questão interessante e que é esta. Mesmo no informal, também há muita gente a trabalhar assalariada, mas a possibilidade que essas pessoas têm de dar garantias, mínimas que sejam, é muito reduzida e, portanto, aparecem pouco representados na amostra. Prevalecem fundamentalmente os trabalhadores independentes e os proprietários. Quando falamos de trabalhadores independentes, estamos a falar da pessoa que realiza um negócio por conta própria, certo? O comércio é a área fundamental. 94% dos inquiridos ou trabalham no comércio em mercados, no comércio em estabelecimentos, no comércio na rua e ambulante. Esta questão do ambulante também deixou algumas dúvidas e é uma questão que ainda também vamos ter que esclarecer com a própria instituição, porque, ao que eu sei, houve uma experiência de concessão de créditos a zungueiros que depois acabou por não avançar. E, portanto, também temos que clarificar o que é que significa o ambulante aqui. Como é fácil de perceber, dar crédito a vendedores ambulantes é uma operação que exige a criação de mecanismos de segurança e de contacto que são difíceis de pôr no terreno. Mas acho que a minha percepção nesse caso dos ambulantes é que são geralmente aquelas pessoas que têm a sua bancada, e que, para obterem mais rendimento do seu negócio, independentemente de ter a bancada, também faz zunga. Ah, então isto tem que ser clarificado no relatório. Vamos tentar. Porque a informação que a Caixa Crédito nos deu foi que eles tinham feito um estudo sobre a possibilidade de começar a fornecer crédito aos zungueiros, mas que tinham chegado à conclusão que os riscos eram muito superiores aos benefícios que eventualmente poderiam retirar e tinham posto de lado essa hipótese. De qualquer das formas, eu também acho que não deixa de ser um segmento de atividade que deva merecer consideração, sobretudo porque o número de atores que estão nesta atividade ambulante, só na atividade ambulante, é grande, e há algumas pessoas que têm algumas condições para dar garantias que permitam o seu eventual financiamento. Mas será eventualmente uma proposta a fazer para a realização de um estudo específico sobre o que é que seria criar uma linha de crédito direcionada para os ambulantes zungueiros, tendo em atenção, por exemplo, que há uma associação, já cá esteve numa destas sessões, a Associação dos Jovens Ambulantes da Angola, a AJAVA, não é? Que é o senhor Candov, que é o líder com quem eu tive a oportunidade também de falar aí no outro campeonato, e que essa estrutura podia ser um mecanismo intermediário para a facilitação de créditos a estes operadores. Mas isto é apenas uma ideia que pode depois ser explorada com mais ou menos base. Vamos avançar. Portanto, isto é o detalhe da amostra em termos dos vários tipos de atividades. Comércio de rua, comércio nos mercados, que é a principal área de concentração, comércio em estabelecimentos, prestação de serviços pessoais, depois uma área, a área do transporte de passageiros é muito limitada e eu acho que poderia ser eventualmente outra área interessante em termos de futuro investimento, dada a dimensão do negócio, dado o número de operadores que abrange, e não apenas do comércio por minibus, do transporte por minibus, por mototáxi também, a que se acrescenta também a existência de organizações de representação dos atores, no caso dos mototáxis, há a Motrang, que está um bocado espalhada pelo país todo. No caso dos minibuses, dos candongueiros, há as TAFs, que podiam ser estruturas de intermediação para assegurar, ou para dar algumas garantias no processo de pressão social sobre os beneficiários. Portanto, isto poderão ser propostas que a gente poderá colocar à disposição da Caixa Crédito, no sentido de eles analisarem depois com mais detalhe. Mas são segmentos potenciais que podem ajudar a alargar o grau de penetração da Caixa Crédito no mercado. Realmente esse é só um dado que está a se desenvolver sobre Luanda, mas em algumas províncias, como o Ambo, a questão da prestação de serviços, sobretudo o táxi, é uma coisa que já está a começar a dar frutos. Uma maior parte dos clientes da Caixa Crédito estão ligados à questão da prestação de serviços, sobretudo mototáxi. E conversa com alguns gestores em algumas províncias, dizendo que essa é uma coisa que está em processo. Porque a maior parte dos que batem a porta para essa área, pronto, não reúnem, pronto, para além dos requisitos, a segurança, por exemplo, não têm carta de condução e não têm, nunca passaram em condições. Alguns não têm bilhete de identidade. Não têm bilhete de identidade. Essas ambos, questões. A maior parte se arriscam sim, mas já 60% dos clientes já estão nessa área. Pois, essa é uma informação interessante, porque há algumas das províncias e alguns dos centros onde estão localizadas estas agências, nomeadamente Huambi e Benguela, são áreas onde tradicionalmente a atividade de mototáxi tem muito maior expressão que o transporte por uma minibus. Ainda assim, um minibus. Luena, como é, são grupos comunais. E o valor é mais, então eles apostam mais em negócios, que são de viagens, de resto, então não entendem muito. E portanto há aqui algumas fileiras a explorar que nós podemos sugerir. Exato. Com base na experiência das províncias também, e que pode ser alargada. Podemos avançar? Depois temos mais informação. Foi perguntado porquê que eles aderiram ao microcrédito e porquê que eles, para quê que eles pedir um microcrédito. E temos então como principal informação que a adesão ao microcrédito tem a ver sobretudo com a dificuldade de aceder ao crédito bancário convencional. A que se acrescenta ainda o facto das prestações de reembolso serem baixas comparativamente, apesar de eles acharem que são altas no microcrédito, mas são baixas comparativamente às que teriam se acedessem ao crédito convencional através da banca comercial. Quanto à finalidade do empréstimo, temos ali um conjunto de explicações, mas a maior parte das respostas foi para aumentar a escala da atividade. Foi para isso que foi pedido o microcrédito, para poderem ter mais condições de realizar a sua atividade, para poderem ter mais produtos para vender. Depois, também, algumas outras situações, para comprar stocks, para acumular stocks, que está diretamente relacionado com o aumento da escala da atividade, para outro tipo de finalidades, comprar habitação, pagar despesas de educação, saldar dívidas, pagar despesas de saúde, têm uma dimensão relativamente reduzida nesta amostra sobre Luanda. Pode ser que os números sobre o conjunto do país transmitam uma realidade diferente, mas diga. Sim, acho que mesmo neste caso, se por exemplo um oficial de crédito, que é a pessoa que avalia se o cliente está em condições de receber o empréstimo, sabe que a pessoa vai pedir o empréstimo para despesas de educação, coisa parecida, não concede o empréstimo. Então, sempre que acontece isso, eles costumam chamar desvio de crédito. Então, creio que seja uma das razões pelas quais essas parcelas são assim mais reduzidas. Na dimensão outra, aparecem, por exemplo, também as situações de pessoas que recorrem ao microcrédito para pagar outros microcréditos que têm noutras instituições. E que não é. E que também apareceu, não é? Exato. Apareceram casos disso. Depois podemos avançar. Foi perguntado aos inquiridos. Isto é uma escala de 1 a 5. O que se perguntava é. Desde a adesão ao microcrédito, desde que os clientes começaram a ter o benefício do empréstimo, o que é que melhorou a nível do rendimento do agregado, ou se melhorou ou não a nível do agregado familiar, da alimentação, da educação dos filhos, da saúde, da habitação, o próprio negócio se melhorou ou não. E dava-se uma escala de 1 a 5, sendo que 1 não tinha melhorado nada em nenhuma das dimensões e 5 tinha melhorado muito. Né? Então, ali estão representados os valores médios das respostas que foram dados pelos 500 e tal clientes que foram inquiridos em Luanda. Reparem que não há nenhum caso onde tenha sido considerado que não tenha havido uma melhoria razoável. Porque se tivermos entre 1 e 5, o valor de fronteira seria o 2,5, não é? E todos eles estão claramente acima do 2,5. Sendo que a dimensão onde foi referenciado que houve maior melhoria foi exatamente a nível do desempenho da atividade e do negócio, que é onde o valor está mais próximo, em termos médios, do 4, que é um aspecto interessante que importa aqui acentuar. De qualquer das formas, as dimensões correspondentes ao rendimento, à alimentação, à educação, à saúde e à habitação permitem também ter uma outra percepção. É que o microcrédito não só permitiu a estas pessoas melhorar o seu negócio e a sua atividade produtiva, mas permitiu melhorar diferentes dimensões da sua vida social. E nesse sentido, podemos dizer com alguma segurança que para estas pessoas o microcrédito é também um instrumento de melhoria de condições de vida e de combate à pobreza e à situação de vulnerabilidade, não é? Mais duas questões. A modalidade de microcrédito é esmagadoramente solidária, já cá tinha sido referido. E depois outra pergunta que foi feita para perceber o grau de fidelização dos clientes à instituição, sobre se já tinham completado algum ciclo e aumentado o seu valor, o valor do empréstimo. 81% dos inquiridos já tinham completado com sucesso pelo menos um ciclo e aumentado o seu nível de empréstimo dentro da instituição, o que significa que há alguma taxa de sucesso da aplicação deste tipo de produto, não é? Depois, outras questões que foram colocadas e que têm a ver com a famosa questão do incumprimento, que é uma preocupação importante da parte da instituição, foi perguntado se alguma vez não tinham cumprido as suas obrigações de reembolso, e 15% dos inquiridos afirmaram que sim, e foi também pedido que caracterizassem essa situação de incumprimento, dizendo se tinha sido uma situação isolada, ou se tinham atrasado mais que uma prestação, ou entre 2 a 4, entre 5 a 7, entre 7 e mais do que 7. Né? A maioria deles consideraram ou afirmaram ter sido uma situação isolada, mas de qualquer forma, os valores registados para Luanda a nível do incumprimento em mais do que uma prestação são algo preocupantes. Se nós juntarmos entre o 2 a 7, temos 44% dos 15% que disseram que já incumpriram, que têm uma situação relativamente alargada de incumprimento e, portanto, a instituição tem que estar atenta a este tipo de fenómenos. O que ali está referenciado naqueles dois quadros é perceber como é que os clientes tiveram acesso à informação sobre a instituição, no primeiro deles. E no segundo, identificar quais são os aspectos da imagem institucional da Caixa de Crédito que eles mais valorizam. Quanto à origem da informação sobre a Caixa de Crédito, eles tiveram informação sobre o microcrédito e sobre a Caixa de Crédito ou através de amigos ou através de familiares. São os dois grandes grupos são os dois grandes grupos que fornecem essa informação aos clientes atuais da Caixa de Crédito. É muito pouca a percentagem daqueles que tiveram conhecimento da Caixa de Crédito através dos jornais, da televisão ou de materiais de divulgação publicitária. Isto abre aqui um leque também para nós fazermos algumas propostas à instituição no sentido de optar por uma política de marketing mais agressiva e mais moderna. Não quer dizer que seja com anúncios na televisão, que isso é muito caro. mas com alguma criatividade é possível criar mecanismos de divulgação da instituição e da sua atividade que cheguem às pessoas a custos relativamente aceitáveis, que podem permitir angariar mais clientes. Por exemplo, se nós pegarmos aqui nos tais candongueiros, que são um veículo de publicidade bem interessante, e associarmos as staffs dos candongueiros às reuniões de sensibilização, podemos ter aqui um mix em que, na relação qualidade-preço, temos um mecanismo relativamente eficiente para levar mais longe a imagem da Quixicrédito. É uma hipótese que vai ser colocada como sugestão para depois ser trabalhada de forma mais específica. O segundo quadro tem a ver com a imagem institucional da Quixicrédito. E o que os clientes nos disseram, estes clientes de Luanda, é que eles, em relação à Quixicrédito, sobretudo, têm confiança na instituição e sentem-se seguros na relação que mantêm com a instituição. Um terceiro elemento importante é a qualidade do serviço prestado e um quarto é a facilidade de acesso aos produtos aos produtos financeiros, bem entendidos, que a Quixicrédito disponibiliza. Importante também, com algum significado, mas menor, é que eles reconhecem que a Quixicrédito tem uma base de profissionalismo e de competência relativamente significativa. Mas a confiança e a segurança são os fatores fundamentais. E este é um valor que deve ser, ou são eixos de comunicação que devem ser valorizados na mensagem publicitária da Quixicrédito. Isto é a tradição de qualquer banco em vender estes... Claro. Sem confiança na instituição bancária. Depois, há alguns eixos que podem ser associados a isto e que têm a ver com a proximidade com os clientes, o profissionalismo e competência, a qualidade de serviço, eventualmente questões que até aqui são muito pouco exploradas, penso eu também pela Quixicrédito, nomeadamente a questão da responsabilidade social, e que é uma questão que é cada vez mais falada em termos do universo empresarial e que fará muito mais sentido numa instituição de microfinanças que, pela sua natureza, já tem preocupações de interesse e de empoderamento social. Então, se eles juntarem a isto algumas iniciativas que também não precisam de ser muito caras, mas que dão alguma visibilidade, sobretudo se eles conseguirem jogar com o apelo junto da comunicação social para reportar essas pequenas iniciativas, teremos aqui uma margem de mais-valia potencial para promover a imagem da instituição no mercado face aos competidores. Não é? Eu não sei se vocês têm ideia, por exemplo, o Banco Sol tem estado a financiar quem passa na Baía de Luanda ao sábado ou ao domingo costuma ver uma série de jovenzinhos muito pequeninos de idade a fazer a prática de navegação à vela em barquinhos pequeninos. O Banco Sol é um dos financiadores desse tipo de atividade. São sobretudo jovens desfavorecidos ali da zona da ilha que estão desde muito novos, desde os 4, 5, 6 anos, a começar a praticar as atividades, esse tipo de esportes náuticos. E é uma coisa que não custou muito dinheiro, que tem utilidade social efetiva e que pode vir a formar futuros campeões angolanos daquelas atividades, porque eles estão a ser apoiados por instrutores. E este tipo de iniciativas podem ser exploradas noutras áreas, noutras atividades esportivas, culturais, etc., no quadro da responsabilidade social da instituição, neste caso da Quixicrédito, que não são muito caras, mas que podem dar muito mais visibilidade à instituição, que tem pouca, como nós vimos, comparativamente a outras na comunicação social em Angola. E, portanto, a criação destas pequenas ações pode ser um instrumento interessante. Vamos dar o salto. Aos clientes, perguntámos se conheciam, aos clientes da Quixicrédito, se conheciam outras instituições, apenas 12% disseram que sim. Depois perguntámos também como é que avaliavam os produtos da Quixicrédito comparativamente aos produtos que eles conheciam, que eram oferecidos pelas outras instituições. E reparem que 44% acham que é a mesma coisa. Então, se 44% daqueles que acham que há, daqueles que conhecem os produtos das outras instituições acham que é igual, se calhar vale a pena a instituição tentar olhar para as possibilidades de diferenciar os seus produtos face aos da concorrência. E a diferenciação também não precisa de muitas coisas. Basta um pequeno detalhe, um pequeno serviço associado, uma pequena vantagem associada para permitir diferenciar o produto. Esta é uma lógica de competição em mercado que é usada de forma muito intensa em mercados muito competitivos. Por exemplo, se nós pensarmos no mercado da pasta de dentes, as pastas dentífricas, nós vemos que os fatores de diferenciação são tudo coisas pouco importantes do ponto de vista do essencial do produto, que serve para a higiene oral, mas é o sabor a morango e o que põe os dentes a brilhar mais e o que faz nascer mais, não, a brincar, claro. Mas há uma série de fatores que eles acrescentam ao produto e que muitas vezes têm uma natureza mais simbólica que efetiva e que muitas vezes não custam muito em termos do valor unitário do produto. Neste caso, valerá a pena quem é responsável pelos produtos da Quixa e Crédito olhar para os seus produtos, fazer um esforço de conhecer bem os produtos da concorrência, comparar isto para ver onde é que pode fazer a diferenciação. Este é um trabalho que a Quixa e Crédito terá que fazer e que nós iremos recomendar que seja explorado. Vantagens dos produtos da Quixa e Crédito face à concorrência e sugestões dos clientes para os produtos que eles consomem atualmente. Bom, as vantagens têm outra vez a ver com aqueles fatores enunciados atrás, a confiança na instituição, a rapidez que associada à facilidade de obtenção significa que a Quixa e Crédito tem uma vantagem competitiva grande a este nível face às outras instituições, a rapidez na aprovação de crédito, já tinha dito. Depois, quanto às sugestões, isto interessa-nos particularmente, o outro aparece ali como sendo a maior, a categoria de respostas que teve maior expressão, mas dentro do outro, e nós essa análise fazemos no relatório, a maior parte das pessoas, de uma maneira ou de outra, respondem direcionados para a questão dos prazos de reembolso e para o aumento dos limites de crédito. Isto tem a ver com a seguinte questão. Esta pergunta no questionário era uma pergunta que dava aos respondentes a possibilidade de selecionarem mais que uma opção. E todas aquelas que ali estão, maior rapidez na avaliação, maior rapidez na disponibilização dos produtos, prazos de reembolso maiores, a redução da taxa de juros, apareciam discriminadas. Mas alguns dos clientes, e aqui há as questões da comunicação, etc., não perceberam eventualmente bem a mensagem, não a captaram da melhor maneira e acabaram por colocar no outro a explicação deles, do que é que eles pretendiam como sugestão, que na maior parte das respostas que ali aparecem, mais de 60%, se direcionam para a redução dos prazos de reembolso e para o aumento dos limites de crédito, sobretudo do limite máximo de crédito e do limite mínimo de crédito para os clientes, não é? São as principais sugestões. Foi feita uma análise SWOT das forças e fraquezas, isto é, olhando para a dimensão interna da Quixa e Crédito, e depois também das oportunidades e ameaças, isto é, da forma como o ambiente externo pode ajudar a potenciar essas forças e a minimizar essas fraquezas da Quixa e Crédito. Estão ali apresentadas as principais forças, as principais fraquezas. Dentro das forças, o enfoque na relação de confiança, na facilidade de obter os empréstimos, na capacitação dos clientes, o atendimento personalizado, uma equipa de oficiais de crédito relativamente bem capacitada e motivada, a localização das agências, estão ali identificadas algumas das forças, também fraquezas, os prazos de reembolso curtos, taxas de juros elevadas, um número limitado de agências, não existem produtos para a abertura de novos negócios, foi identificado, a questão da tecnologia que foi detectada por nós no pedido que fizemos de informação, é um ponto para onde a Quixa e Crédito tem que olhar, sobretudo das tecnologias de informação. O Kamal pode ajudar aí nessa área. Eles têm que criar ficheiros integrados entre todas as agências para conseguirem ter um controlo e poderem fazer não apenas o controlo financeiro, mas também o controlo da carteira de créditos desde o início até ao fim do projeto. Eu não sei se isso já está a ser feito, Tá, já há um estudo a ser feito para, para isso, não é, Carmel? Sim. Yes? I'm right? Okay. Podemos passar. Depois, a questão, voltando só atrás ainda, a questão do elevado número de abandono de clientes, que é uma preocupação da Caixa Crédito, mas também das instituições de microfinanças em geral. No lado das oportunidades e das forças, é o slide a seguir, temos também identificadas ali um conjunto de informações que têm a ver com possibilidades nesta altura que podem ser aproveitadas e que podem ser minimizadas no caso das ameaças. Por exemplo, a questão da valorização crescente que se dá na sociedade angolana às questões da responsabilidade social que acabámos de falar aqui. O grande mercado para expansão, a possibilidade de usar suportes que não convencionais para a promoção da imagem institucional, são algumas delas. Incentivos que podem ser proporcionados a determinado tipo de clientes para fidelizá-los e mantê-los na instituição. Do lado das ameaças, temos algum desconhecimento de quem existe, porque o grau de visibilidade no mercado é reduzido. Alguns limites impostos pela metodologia do crédito solidário, que também provoca algumas situações de resistência, sobretudo quando alguns membros do grupo são sempre cumpridores e se defrontam com outros elementos dos grupos que não cumprem e sobre os quais não há condições de fazer pressão social em tempo útil. Isto depois impede que as pessoas progridam nos ciclos de crédito na altura adequada ou que possam passar para a situação de crédito individual. Há um conjunto de situações que ali estão identificadas e que permitiram depois, a partir desta análise, elencar um conjunto de estratégias, ligando os pontos fortes com as oportunidades, os pontos fracos com as oportunidades e com as ameaças, definir um conjunto de estratégias que depois poderão vir a ser implementadas. Passando para a parte das conclusões, que é o que vem a seguir. Vocês já devem estar fartos de me ouvir, não é? Pronto. Muito rapidamente. Conclusões. Confiança e segurança são valores fundamentais da imagem da instituição. Clareza e transparência nos negócios também. Foi referido pelos clientes que a Caixa Crédito deve olhar mais alto e mais longe. São os próprios clientes a sugerir isto, não é? Que deve identificar muito bem a sua imagem no mercado, no sentido de ser mais eficiente. Foi referida à questão da preocupação social que a atividade da Caixa Crédito tem. São algumas das conclusões relacionadas com a imagem institucional. Podemos avançar mais depressa agora, para depois abrirmos à discussão. Sobre a penetração no mercado, essa penetração está muito associada à questão da diferenciação, à proximidade entre a Caixa Crédito e os clientes e à capacidade que a instituição tem de evoluir. Ou seja, o que nos foi dito para alguns clientes, para alguns informantes, incluindo alguns oficiais de crédito, é que é necessário uma atualização dos produtos, dos serviços e da prática no mercado da instituição para ela ser mais competitiva face a um universo de atuação que tem cada vez mais atores. Há cada vez mais bancos comerciais com mais recursos a intervir no setor e, portanto, é importante olhar para isto. Sobre o grau de satisfação, 65% dos clientes mostram-se satisfeitos. Ora, isto é um número positivo, mas se nós o lermos ao contrário, isso significa que 35% os clientes não estão totalmente satisfeitos com o trabalho da instituição e, portanto, se calhar é um elemento a olhar com alguma atenção, sobretudo em relação ao valor inicial do início do crédito, da relação de crédito e à questão do prazo de reembolso. Então, ali explicados com maior detalhe o que é que isso significa. Sobre as características dos serviços oferecidos, é apenas a identificação de quais são as modalidades de crédito que são oferecidas. Na nossa recolha de informação foram feitas muitas sugestões sobre o tipo de produtos. Podem avançar assim só qualquer coisa para aqui para a plateia. Um deles, acho que foi cá em Luanda, mas em cabina também houve, foi a questão do Caixa Salário, em que dizem que há muita gente, principalmente os funcionários públicos e outros que têm trabalho fixo, que gostariam de fazer empréstimo, não necessariamente para negócio como é o cliente normal, né, atualmente da Caixa de Crédito, mas outros que querem apenas um empréstimo para fazer algo, talvez comprar algo em casa, mas que tem comprar fonte, leis de consumo duradouro. Exato, mas tem fonte de pagamento, porque daquele modo iria-se fazer a junção, tipo, ele pagaria diretamente a partir do seu salário. Acho que nesse caso haveria menos risco para a própria instituição, então acho que foi um dos grandes... Rui, outro bem, eu acho que, mesmo que a Luanda, né, são coisas oficiais, mencionaram a questão do queixo casa, queixo automóvel, e troncos, né? Só que troncos nós recolhíamos às vezes dos oficiais e também discutíamos um pouco com os gestores. Sugeriram alguns produtos como esse, queixo casa, por exemplo, e o queixo automóvel. Muitos dos oficiais, por exemplo, disseram que não estamos dispostos em aderir. Os próprios oficiais seriam clientes da instituição, não é? E também seria uma ponta de trazer outras pessoas, porque poucos dos que fazem parte deste negócio têm família dentro, é mais um amigo ou o resto. Também talvez é por conhecerem alguns riscos maiores. Sobre o papel e as características dos oficiais de crédito, já cá falei bastante sobre o papel crucial que estes agentes desenvolvem, e no seio da Caixa de Crédito está clara a consciência do valor e da importância que estes elementos têm, mas há sempre formas de melhorar o seu desempenho e o seu grau de comprometimento com a atividade da instituição. E é nesse sentido que vamos apresentar algumas sugestões. Finalmente, sobre as causas explicativas do abandono dos clientes, passo-vos outra vez a bola, porque vocês podem explicar isto também. Uma das grandes razões pelas quais os clientes abandonam é o fato de não ser capaz de pagar. Muitas das vezes, porque as taxas de juros são baixas, o negócio é muito atrativo, mas... São baixas comparadas com os bancos. A concorrência são baixas. Então, tipo, normalmente eles não têm muita reclamação, porque a alternativa não é favorável. Então, a razão pela qual muitos dos clientes deixam o serviço é principalmente porque não pagam. Outras vezes é porque os oficiais de crédito não dão crédito, porque, claro, se foi um mau pagador anteriormente, então não vai continuar. Às vezes, mesmo no grupo solidário, os outros elementos do grupo tendem a afastá-lo, porque fez com que os outros tinham de pagar por ele uma vez ou duas vezes, então não. Bem, eu acho que eu tive a oportunidade de passar em duas agências, mas uma das coisas que mais se discutiu com os oficiais e também constatamos que é a mudança de residência. A mudança de residência tem estado a influenciar bastante, sobretudo na questão do abandono dos clientes, porque às vezes há uns que fazem parte da agência do Glam Maquiagem, depois, porque há uma boa maioria em casas de renda. Vai para Viana, então aquilo lhe dificulta e tem que entrar no processo, e uns abandonam o processo ao meio e tudo isto. E outra questão é que muitos deles disseram que atualmente estão a encontrar uma dificuldade em coordenar a questão do prazo do reembolso e a realidade do mercado. É que o mercado é algo que não tem um padrão assim. É que até dia X vou conseguir X mil. Então, por isso é que se notarmos a maior discussão, tanto para os oficiais, agora que teve contato no homem, como para os clientes, está no prazo do reembolso. Então, e o valor inicial, às vezes dizem 50 mil para todos os 15 dias, está a fazer isso. Então, muitos depois, pronto, vou só cumprir o ciclo e depois. Então, são as duas questões que eu mais encontrei, tanto nas províncias como no Luanda. Um outro fator também foi identificado como sendo causa, tem a ver com a deslocação das pessoas no quadro dos processos de requalificação urbana e de transferência dos mercados, por exemplo. O que leva a situações onde, às vezes, os grupos solidários acabam por se quebrar e perder a relação, porque uns vão passar a vender noutros sítios, e tudo isso são também fatores de risco adicionais. Bom, depois nós, se calhar vamos parar por aqui. Ainda havia mais dois ou três slides sobre a estratégia. Ah, não, só este é mesmo o último, prometo. Conclusões sobre o contributo do microcrédito para a melhoria das condições de vida das pessoas. A conclusão é generalizadamente positiva. e sobre o potencial de mercado para os produtos financeiros existentes e para novos produtos. O que foi concluído é que há um grande potencial de mercado, quer para os produtos atuais, porque há muita gente a necessitar de crédito, há muita gente que continua a não ter acesso a crédito, quer por via do crédito tradicional, quer por via das instituições bancárias de microcrédito, mas há também áreas para a inovação em termos de produtos oferecidos pela microcrédito que podem ajudar a tornar mais sólida a presença da Quixi Crédito no mercado. E se calhar aqui acabamos mesmo. Pois estão ali apresentadas algumas das estratégias que ligam as oportunidades com as forças, outras que ligam a seguir, mas não vale a pena estarmos a detalhar isto, outras que ligam as oportunidades com as fraquezas e outras que ligam ainda as ameaças com as fraquezas. São vários tipos de estratégias que depois nos permitem, dentro de cada uma delas, identificar um conjunto de sugestões para a intervenção futura dos dirigentes da Quixi Crédito. Para fechar mesmo a minha intervenção, agora, só dizer que isto é o resultado preliminar e parcelar do trabalho que está em fase de conclusão. Já temos muito mais informação das províncias, alguns desses eixos vão ser consolidados, a informação vai ser atualizada e pensamos ter o primeiro draft do relatório completo, global, estudo pronto no final da próxima semana. Muito obrigado pela vossa paciência. Só dizer já fora do registro, quero fazer um agradecimento à equipa da Eduardo por toda a simpatia, apoio, cordialidade e compreensão ao longo do processo. Carlos Lopes, para a sua disponibilidade para liderar este estudo, hein? Foi realmente importante para nós de ter uma pessoa da sua perfil e do seu respeito que temos para o seu trabalho e para de facto engajar e liderar este trabalho é muito importante. Todo mundo sabe que este estudo será realmente o primeiro passo numa... O Quixi Crédito está elaborando um plano de negócio, um plano estratégico para os próximos 5 anos. E há umas decisões profundos que o Quixi Crédito tem de fazer. E este ano é o ano dos estudos, hein? E até o fim do ano o plano será elaborado. E há opções para o Quixi Crédito de transformar num banco, hein? Vai depender realmente sobre a lei, a evolução das leis à volta, porque este facto que o Quixi Crédito não pode acumular, captar a poupança é um grande constrangimento, porque a poupança é, em vez de ir para o mercado capital e emprestar dinheiro numa taxa alta, porque uma das razões que as taxas do... o fator principal sobre a taxa que o Quixi Crédito está oferecendo em termos de juros é o facto que o Quixi Crédito tem de emprestar dinheiro do banco e logo tem que pagar juros. Tem de pagar juros comerciais. Exato. Em cima dos serviços que oferecer. Os juros pagos para os clientes que depositar fundos nos bancos é relativamente mais baixa do que os juros que o Quixi Crédito tem de pagar para emprestar dinheiro. So, são fatores importantes. Essa definição do novo plano estratégico é fundamental, sobretudo num contexto que está a mudar tanto no panorama da economia angolana, não é? De facto, isto não foi previsto, que a economia será transformada em tão rápida. É um fator importante a ter em consideração. So, eu acho que é evidente que o Quixi Crédito vai fazer a sua São estudos numa altura quando a economia está fraca. E não é mau, porque, mas eu acho que as recomendações vão sair, parece que mais conservador por causa do estado da economia angolana neste ano. Falta uma pergunta. Durante o trabalho que nós fizemos, né, e tendo em conta todas as sugestões que nós obtivemos, por exemplo, a questão de que os clientes gostarão de uma taxa de juros um pouco mais baixa, apesar de termos já uma taxa de juros, creio que competitiva, pedirem também que se alargue um pouquinho o prazo de reembolso. E agora, por exemplo, o Carlos mencionou, por exemplo, a diferenciação, por exemplo, dos produtos, que mesmo... se formos um pouquinho mais racionais, não vai custar tanto, mas vai custar alguma coisa. Talvez também a responsabilidade social e tudo mais. Então, tudo isso vai acarretar custos para que escreva. Então, olhando um pouquinho, por exemplo, não como cliente, mas, por exemplo, como um gestor da que escreva, como é que o Carlos Lopes, tipo, quais seriam as medidas que tomaria, de modo que nós queremos que, apesar dessas... Por exemplo, temos aqui secreto mais competitivo, não queremos que vá à falência, porque se adotarmos todas as medidas que os clientes quiserem, depois de 3 empréstimos, pronto, aqui secreto vai à falência. Então, quais seriam, talvez, né, um balanço ou as medidas? Eu não consigo responder essa pergunta porque eu não conheço a situação financeira da aqui secreto. Agora, em função dessa análise da situação financeira, a Caixa de Crédito vai ter que avaliar custos e benefícios da implementação dessas medidas, do que significa, por exemplo, reduzir um bocadinho a taxa de juros de empréstimo, tendo como contrapartida um aumento do número de clientes. Há um balanço entre custo e benefício que será feito dessa situação. Se eventualmente a Caixa de Crédito puder captar poupanças, pode baixar as taxas de juros e aí a sua capacidade de penetrar o mercado vai aumentar bastante mais do que os custos que vai ter com a perda do juro. Mas toda essa análise só pode ser feita em cima de uma análise sólida e do conhecimento sólido da situação financeira da Caixa de Crédito, que eu não tenho. Portanto, não sou capaz de dar uma resposta sobre o que é que eu faria. O que nós estamos a fazer neste estudo é fornecer informação estruturada e atualizada aos decisores da Caixa de Crédito, que são quem conhece efetivamente a realidade da empresa e quem sabe em que querem transformar a instituição, para eles tomarem as decisões que acharem estrategicamente mais apropriadas. Este estudo é mais um estudo social do que económico. Tem aspectos económicos, mas em termos... não é um estudo financeiro. Sim. Para isso era necessário conhecer as contas da Caixa de Crédito. Eu acho que, como o Ciana disse, se a Caixa de Crédito se transformasse num banco, seria uma vantagem, tipo, teria muito mais vantagem, porque emprestar dinheiro para voltar a emprestar, acho que isso dá muito. Pode ser, mas tem de considerar que os bancos são fixos. Hein? A lógica da Caixa de Crédito é que os ofícios de crédito vão para onde são os clientes. Se tem um banco, porque um oficial de crédito não pode levar com ela um saco do dinheiro, hein? Isto é muito, muito perigoso. Mas é possível fazer. Vão o Bento Canganda levar. Estou brincando. Mas há implicações de transformar num banco. Não seria possível fazer diferenciação de serviços para além do serviço típico de um banco, ainda assim, ter um pequeno ramo? Aquele aspecto de inovação, tem de procurar uma maneira de não perder a sua vantagem. Mas... que é flexibilidade e sem aumentar muito os custos de estrutura. Isso é um problema grande para os bancos. E eu estava aqui a pensar comigo mesmo, essa questão da penetração do mercado. Em nenhum momento as pessoas falaram, para mim ainda o negócio de água não anda, é rentável, né? Até que ponto poderia ser também um mercado a explorar? Sobretudo, pronto, não, poderia ser girafas. Eu vejo que ainda é um mercado a explorar, sobretudo a questão da água. Mesmo na questão corporativa, Até porque os clientes também estão onde a DW desenvolve trabalhos comunitários como água, etc. Se eventualmente, pronto, quis crédito financiar, por exemplo, a construção, a reabilitação do chafariz, está claro de que, pronto, as pessoas, através do reembolso, reverteu para um investimento local e as pessoas vão se beneficiar daquele bem, acho que teria também um peso. Poderia, talvez, se calhar, melhorar um bocado também a imagem que o Cristério ainda precisa ter. Social. Yeah. Oh, o senhor nunca vai recordar que há uns anos atrás, com um financiamento do IOM, o Kishi Crédito, ou DW, tentou ligar para aquele mesmo mercado cá em Luanda, de água, hein? E a venda dos produtos com aquela certeza para purificação de água, etc. Mas não avançou. Eu acho que os resultados não foram. Mas eu acho que parece que. Mas parece que não fizemos um estudo para perceber. Parece que não. Se fizéssemos. Porque eu sinto que, por exemplo, o Certeza continua a ser um produto rentável ainda. Yeah. Sim. Há associações que assumiram aquele produto e estão a vender, ainda continuam a vender. E se hoje são clientes. Indispensáveis do como é? PCI. PCI. O PCI procura as associações, deixa lá o produto e eles continuam a vender. Então precisamos, se calhar, estudar um bocado esse aspecto para perceber o que é que aconteceu e, se calhar, avançar. Porque ter uma girafa, alguém, eu ter uma girafa é uma massa, quem não anda ainda. Se bem que é conflituoso ainda, né? Mas é. Em Luanda há dois segmentos do setor informal, assim se costuma designar, que tem uma expressão particularmente importante, que é o comércio de água, que tem vários níveis de intermediação. E suponho que você esteja a pensar em direcionar este tipo de produtos para as pessoas que têm o poço em casa e que fazem. Estão nos escalões intermédios da revenda, não para os caminhões externos. Sim, pronto. E depois toda a fileira da construção, que é particularmente importante e que tem a ver com recolha de inertes, construção, etc. Mas isso é verdade só para Luanda, isso não tem escala nacional. Para Luanda, não é? Por exemplo, ali na zona de Benfica e na zona da Via Expresso, etc., é possível encontrar inúmeras empresas de empreiteiros de construção, prestadores de serviços à volta de construção e, curiosamente, com muitas não nacionais, com proprietários chineses, proprietários cubanos, etc. O que coloca um outro tipo de dificuldade à questão de pôr a funcionar o mecanismo de crédito. Mas o caminho da microcrédito tem que ser, sobretudo, a inovação. Ir à procura de, para os mesmos produtos, encontrar novos segmentos de mercado e depois diferenciar esses produtos e criar eventualmente produtos inovadores mesmo, ainda não existem. Eventualmente a área dos microseguros também pode ser uma área importante a explorar em articulação com o microcrédito. Mas o que nos vai competir aqui a nós é colocar essas ideias à disposição e depois eles seguirão o caminho que considerarem mais adequado. Nós vamos tentar ser o mais abertos e o mais criativos possível nas opções que vamos colocar para reflexão por parte dos decisores. Com base ao estudo, eu queria fazer uma questão ao Carlos Lope. Porque é só a minha, à equipa. À equipa também, yeah, claro, a equipa também. Eu queria perceber, com base ao estudo feito, como é medido o nível de satisfação de clientes da Caixa de Crédito através de questões como, por exemplo, se os clientes conseguiram realmente receber o valor desejado ou se existem outras questões específicas em função das necessidades das famílias. Como é que é avaliado o nível de satisfação de clientes? Foi feita uma questão direcionada mesmo para saber se considera que a sua vida melhorou ou não melhorou desde que teve o acesso ao microcrédito em relação ao negócio ou em relação a dimensões da vida social. Mas foi feita uma pergunta específica: está satisfeito com os serviços e com os produtos que lhe são oferecidos pela Caixa Crédito? E, portanto, foi o cruzamento dessas informações que permitiu avaliar o grau de satisfação. A minha questão, se calhar, seria: eu vi o gráfico da distribuição dos clientes em províncias. Sim. Há províncias que têm muito mais clientes que as outras. Eu queria perceber se essa questão do número tem a ver com o aspecto, quer dizer, as pessoas são mais empreendedoras em uma província, ou então também tem a ver com, pronto, provavelmente os oficiais são mais criativos, vendem mais o produto. Qual foi a vossa percepção? É, eu acho que tem muito a ver com a dinâmica do negócio das províncias. Uhum. Se você, por exemplo, olhar para o caso de Luanda e comparar Luanda com Luanda, em termos de atividade económica, é a noite e o dia. A noite no ano, o dia aqui. Porque aquilo é muito parado ainda. Até porque a concentração populacional é muito grande aqui e o essencial dos recursos que fazem funcionar a atividade económica estão aqui. Essa é uma primeira razão. Depois, noutros casos, poderá ter a ver também com a recente entrada na atividade da Caixa Crédito em algumas áreas, que é o caso de Luena, onde é relativamente recente, o AMO já lá estão há mais tempo, mas o AMO tem alguma taxa de sucesso, sobretudo no crédito solidário, não é? E no crédito comunal, que é uma modalidade mais específica da província, onde tem uma representatividade maior. Agora, a seleção dos clientes para a amostra foi feita em termos proporcionais. Isto é, um primeiro grau de segmentação da amostra foi feito em função do número de clientes que existem e que nos foi fornecido pela Caixa Crédito nas diferentes agências. Imagina, nós íamos fazer os 885 inquéritos, acabámos por fazer mais. Mas se o AMBO representava 15% dos clientes totais, então nós só consideramos 15% de clientes no ano. E depois, dentro dessa segmentação, segmentamos por género, por tipo de negócio, por tipo de crédito, etc., de acordo com aqueles critérios que ali estão. Esta foi uma das questões que foi colocada para avaliar da satisfação. Mas houve uma pergunta mesmo direta. Está satisfeito com a sua relação com a Caixa Crédito? E foi respondido sim ou não. E do cruzamento das duas, nós chegamos a informação sobre o grau de satisfação ou de insatisfação dos clientes. E depois, se relacionarmos isto com a taxa de abandono também, que nos é fornecida, isto dá para misturar aqui um conjunto de informações que depois podem ser mobilizadas a favor das conclusões. Ainda com relação à taxa de abandono, há dias estive a conversar com o pessoal da Caixa Crédito. Na verdade, muitos clientes não abandonam por insatisfação. Abandonam porque atingiram um certo sucesso no limite máximo. Negócio e que têm fluidez financeira muito grande que já não necessitam do crédito. Aí eles saem, deixam de ser clientes da Caixa Crédito e vão gerindo o seu negócio. Só que nesse aspecto houve algumas discussões. Tem alguns clientes que atingem essa meta e que realmente, pronto, gostariam de continuar, mas já não mesmo com a mesma modalidade, só que aqui escrito já não tem essa possibilidade. Sim. Por exemplo, há uns que reclamavam, pronto, só aqui há 15 anos, 10 anos, precisava um incentivo, né? Sou como presidente do grupo, já estou há 8 anos, o resto não está, coisa. Pronto, quando consultávamos os oficiais, pronto, já fizemos chegar as informações aos gestores, nunca fez aí a solução. Se calhar a transformação em banco também permitia sair destes limites. Sim, o problema é que a lei de microfinanças tem um teto, hein? Até 1 milhão de contas em que pode existir nome bancário. E em cima disso, e quando um negócio está a crescer, se quiserem comprar uma viatura, o crédito pode oferecer não metade do valor necessário. Pronto, penso que as opiniões foram bastante boas. O debate foi interessante. Obrigado a todos por terem participado. Obrigado particularmente ao Sr. Carlos Lopes pela partilha, pelo momento. E recomendo aos colegas a comparecerem no próximo debate. O tema será igualmente muito bom. E obrigado a todos por participarem. Desejo um bom final de semana e até à próxima.